ligando pra saber como você está. Consegui seu número com um amigo de um bar. Não desliga que isso não é um engano. Te ligar estava nos meus planos. Só queria saber se o gosto do seu beijo ainda é bom. Se ainda uso o mesmo perfume e aquela cor de batom que minha boca inteira borrava. Se eu tivesse no intenso me fala. É que a saudade tomou conta então. Depois de tantas bocas que passaram na minha lista, depois de tantos planos, você ainda na minha vida. Você é a favorita. Depois de tantas bocas que passaram na minha lista, depois de tantos planos, você ainda na minha vida. Favorita. Você é a favorita. Asas Livres. Ele já produziu. Queria saber se o gosto do seu beijo ainda é bom. Se ainda uso o mesmo perfume e aquela cor de batom que minha boca inteira borrava. Se eu tivesse no intenso me fala. É que a saudade tomou conta então. Depois de tantas bocas que passaram na minha lista, depois de tantos planos, você ainda na minha vida. Favorita. Você é a favorita. De tantas bocas que passaram na minha lista, depois de tantos planos, você ainda na minha vida.